2, 4, 2. Confirma para o solo. 35, 2, 4, 1. Você pode apresentar a nossa entrega para a vitória da comunicação. Astravadã 3, 2, 1, 7. 3217, ciente, avistado, autorizado pouso, 100 graus, 11 nosso. Autorizado pouso na 10-3217. Ciente, tango quilo 070, mantém. Afirmativo, Salvador, como é que você está recebendo uma mensagem do 17 tango quilo? Recebendo agora, tango quilo. Para cheque de equipamento, senhor. Eu vou passar aqui para o equipamento número 1 do transponder, fazer o que é certo com o chave. Positivo. Boa tarde, Tango Golf. No ponto ideal, inicialmente vai descer até 80, 080. Táxi para ingresso. Você ligou no 649 e está desviando a saída da EL. Você copiou o gol no 649? Prossiga, 49. Está desviando na proa 240 para 40 milhas. Delivery táxi, confirma para o B. A 240, 40 milhas. Mantenha então o nível 90. Já passou 90, cruzando 110. Ok, mantenha o 90. Já passou o nível 90, quer que eu retorne para 90? Mantenha o 90. Autorizado, pro 240, 40 milhas, nível 90. Entendi. Solos 44, libera a direita, solo 1219, TAM 3217. Gente, então, autorizado ingresso pela pista, chame alinhado e pronto. O meu November 4. Quando boa tarde, TAM 3255, informação Victor, Guarulhos, nível 380. Ok, pronto para cópia. Cópia, TAM 3. Autorizado, 340 nível para Guarulhos, via Pesulu 44, decola da 110, curva à direita, saída, aguarde a saída, o código 5441, controle 20, décima 8. 340 nível, aguardando a subida, a Pesulu 44, decola da 10, 544 no transporte, 108 no controle de Salvador, tá? A saída da El Leda e depois uma posição Yields, ok? Dael, Leda, Leda, Leda, 3217, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, 3217. Romeu, November Fox, a saída permanece a mesma. Dael, Leda, pós-bridge. Mike Eco Delta, chama para descida, ajuste meio 10, Mike Eco Delta. T2 217 está autorizado esquerda para portão 10. Copiado, 080, Tango Golf. Zero oito zero, proa, desce até uma centena. Uma centena, voo 90, sete. Romeu November Fox, autorizado decolar pista 97, 1100 graus, 139. A gente mantém o 090. 208, agora vai para a na Juliette, depois à direita para Índia e ponto de espera. Chama a torre 18, esse é uma 95 no plano. Até o 110, parceiro do 223, uma sua identificação. 110, vai bem. Boa tarde, essa é a 6327. Autorização em Léo, 240. Identidade, dita. Em Léo, nível 240, tá bom, tá bom? Tá, você escuta a própria cópia, 6327. Saída da El, São Leda. Mantém saída da El, sobe 430. É, decola da aula 0, curva direita, a saída vai ser a da El Leda, depois voo Ideus. Aciona 5423, controle 20, e sinal 8. Autorizado, Ideus, 240, decolando da 10 direita, golpe 677. Saída da El Leda, zona 5423, saída 120.80, posicionamento 6317. 120 decimal 8, controle, chame para acionamento. 1208, chamará para o acionamento, o 6317. Sete, cinco, cinco, prossiga. Autorizado esse o desvio e bom com centro receio, com certeza. Chama para descida. Desce até o 060. Reduz velocidade agora para 220 mais. Pode cara dar 120 para. Voe TAP, desce para o 50. Ok, complete o alinhamento e mantenha. Tá aqui, entre o Guilherme, vai, 3, 2, 1. Desculpa, eu venho atrás do Júlio, é isso? Isso, senhor. Estamos na posição 07, puxa acionamento. Autorizado, alinhar o acionamento, senhor Itália. Tá, mal, obrigado. Sim, prossiga. Aqui é com o Delta, chame passando o farol de Itapuã. Ok, chamarei o farol de Itapuã. Está cruzando 750 pés agora para 500. Quente, Mike, com o Delta. Cruzando 900 pés para 500 pés. Chame passando o farol de Itapuã. Ok, lateral o farol de Itapuã, então. 19 está autorizado, chame táxi. Está do farol de Itapuã em aproximação para uma base pela direita da 17, Mike Eco Delta. Ok, Paulo, Mike Eco Delta está autorizado, a base pela direita da 17, camarada Itapuã. Força aérea 6545, autorizado decolar, 1900 graus, 039. Pioneiro 45. No 649, chama agora ele aos 120 do Simão. Não. E chegada bom, que desce até o 070. 925. Autorizado decolar, 1900 graus, no 2 nosso. Autorizado decolar, 1900. Para 2000 pés, o Romeu Tango Golf e ajuste mil daí. Para 3.000, 2, 3, 1, 1075, 2.000 pés, autorizado LS 1010, 1075. 1010, autorizado, voo 1075. Táxi via pátio, Índia, até o ponto de espera, confirme som, POB? 121. 125? 121. 121, se a gente chame... Torre, 118, desse 195 no Pantifera pronto. 195 no Pantifera pronto, você é meio assim. Emari. Autorizado, ITAP, 2231. Grato. Controle Salvador, Pioneiro. 45, decolado, 1-0. Controle Salvador, Pioneiro 45. O meu Tango Golf vetou sequenciamento. Esquerda agora na proa 135, limite localizador. Artax 3155, 128 a bordo, autonomia 4 horas e 10, alterna o Galeão. 3155. Está livre o táxi, até o ponto de espera via Pátio Índia, chame torre 18 e 195. Tá no ponto de espera da 10 e a parte inicia. Cabo de estação 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 7 request portion start on IPA 3. Clear, we'll report to taxi. We'll call you for taxi 567. Torre, boa tarde, acho que não é 6322. Indo por 125. Zona, pode esperar a próxima. Autorizado a decolar, 100 graus no 3 nós. Poxa, né? 6321. Autorizado a decolar, 6321. Mike Eco Delta no solo 57, libera a direita para o pátio 4. Autorizado alinhar e manter. Direito, vou na proa 250, o limite dessa proa será de 25 milhas. Proa 250, limitado 25 milhas, voo 1755. No 925, vetor para sequenciamento, vai voar na proa 245, limite da proa 30 milhas. No 925. No 075 da Gol, chama e encontrei embaixo do cavalo. Estabilizado, Gol, no 075. Completo com a torre agora 118,95. 1895, Bona 075. Autorizado, então vou direto para a Conquista 200. Decola da 100, curva direita, na saída Arbor, depois vou direto Conquista. Aciona 5464, controle 2058. Partiu, após a Arbor, direto Conquista, chama para acionamento. Arbor, Conquista, direto, chama lá, obrigado. 35627, you're going for taxi 72, so Zumbord and yourself, 2 hours and 3 quarters, and auto next to Salvador. Ok, come from how many people on board, please? 72. 72, roger. Free taxi via apron and on taxiway India call tower, frequency 118, decimal 905. Taxi apron, aprons to Holy Point, the tower 118, 95, 567. Pleasant day. Dois, dois, três, um, desce 2000, 1010 autorizado, ele 2010, autorizado, interceptar o localizador, 2231. Boa tarde, Oceané, 6321. 6321, contato radar, Supernio 320, perfil Arbor. 320, perfil Arbor, Oceané, 6321. Quantidade de ascensão, senhor, para o 380, coordenando com o centro? A gente aguarde. Obrigado. Você já teria nossa autorização para dragão? E tá pronto com a pena. Pronto. Autorizado para o Galeão nível 380, via peso do 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, decola da 10, corre direita, sai da El, Leda, e depois voa posição Bridge. Aciona 5467, controle frequência 20, decimal 8. Perfeito. 680, pendulou 190, ex-mato, lúcido, barbaceno, detonando da 10, curva direita da El, Leda, Brito. 5467, 208. Correto, chama para acionamento. Camarada. Sente velocidade até Simbra, Romeu Tango. Grau, zona 3, nós. Gente. Tantra 155. Autorizado alinhar e manter. Ali mantém, tá 3155. 755, desça para 3000 pés. Ajuste 10, 10. 3000 pés, 1010, gol 1975. Tá travado. suficiente. Airbus da TAM ingressando para decolagem, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Passarei do 2231. Continua o evento? 100 graus, 139. Ok. Gente, quilo Quebec Serra, que está decolando. Gol no 075, no solo 02. Libere a direita, solo 121, no decimal 9. Direita 219, gol no 075. Salvador Tower, good, I 3.67. Hold.10. Curva à esquerda, proa 205. Esquerda 205, gol no 755. Sua Valença, qual é o. Vai visar o Mickey Space? Localizador, voo no 755. Autorizado a decolar, 100 graus, 149. Que o Epton liga para Valença, decola da 10, da 17, curva direita, visual no corredor Axan Caixa Prelos, aciona o seu código padrão. O controle vai ser frequência 20.8 na saída. Estando o código 0117, ok? 0121, confirmado, 0121. 132, informe 20 milhas fora, Romeu Fox Trot Lima, ajuste do altímetro no 090. Retos, para acionamento torre 1895. Solo, Janeiro 6314. Passaredo 2231, cheque o trem. Baixado, travado, senhor. Autorizado pouso, 100 graus, 139. E pouso, Passaredo. 360 Petrolina. Ok, ciente, aguarde 4 minutos. Desça para o nível 050, estou tímido no 090, vigilância radar. Controle, boa tarde, Alta 3155, decola na frente, contra a Dael. 3155, contato radar, suba para o nível 340, perfil Dael. Ciente, 355, perfil Dael. Autoriza da presente após 2000 pro Dael. Oi, Dael. Sim, obrigado. Controle, boa, é o Kilo Quebec Sierra, decolado no 7. Quebec C, aproxima o corredor Axé. Autorizaria 2500 direto? Voa Morro de São Paulo, voe direto Morro de São Paulo, subindo para 2500 pés. 2500 direto, bom, obrigado, Quebec C. Take off, trip 5627. Yes, this one on our side has landed, we are clear. 135, formará estabilizado localizador, voo no 751. Azul 4-1 no 8. 4-1 no 8, só confia, já vai de 4 minutos. Vai, antes da Juliette, igual na 075. 075, esquerda, portão 8 autorizado. Esquerda 8, igual na 075. 5. Esquerda 85, no 925. Metade localizador, igual no 925. Ele vai pra lá. SP 2231 no solo 06, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, passeio 2230. Passarela. Trip 5627, clear takeoff 100 degrees 12 knots. We are cleared for takeoff 5627. 2231 Alfa Juliette, por área remota, me escuta. Alfa Juliette, me escuta. 895, bom pouso. O gol no 755, estabilizando o localizador da 10. Gente, 1755, desça para 2000 pés, aguarde transferência de comunicações. 2000 pés aguardando transferência, gol 1755. Gente, Webjet 5729. Gol no 925, desça para 2000 pés. Correção, 3000 pés, gol no 925. 3.9927. Cancela o plano instrumento 07, autorizado base pela direita, chame na final. Baixa de Sistema Nacional do Norte, o Roberto Tangol. Rápido, Zulu 20, decola D10, Momo Flock, primeira curva à esquerda, 5472, controle 1208, 6314. Correia, chão pressionando. Tá, vai lá. Azul 4118, pra cópia. Cópia. Autorizado com fins nível 360, via Bridge, Pesulu 16, decola da aula 0, curva à direita, saída da El Leda, depois voa Bridge. Aciona 5457, controle frequência 20, decimal 8. 360 para Confins, decola da 10, curva à direita, da El Leda Bridge, para Pesulu 16, 5457, transponder 208 ao controle. 418. Correto, chama para acionar. Olha. Forcéreo 2591 para cópia. Go ahead. We are clear to Brasília, flight level 380, via Zulu 17. After takeoff, turn right to Arbor Departure, LFA Transition. Squawk 5403, controls 120.18. Zero, via Upper Zulu 17. After takeoff, turn right, Arbor, LFA Transition, squawk code 5403, and departure control 120.8, Brazilian Air Force 2591. It's correct, report is ready to start up engines. We are ready to start up engines now. Okay, clear, report to taxi. I'll call you back to taxi. Pushback, acionamento, tá? 3145. Ok, 3145 no 4. Aguarde para o pushback. Aguardando, 3145. LED Tango Zulu, contato radar 63 milhas norte de Salvador. Autorizado desvio de informação, informe no término para voar Bonf para chegada, ajustou o altímetro 9090, informe pronto para descida. Gente, o Bono 755 vai atingir 2 mil pés. Complete a aproximação, chame agora a torre, 10895, com pouso, Gona 755. 10995, boa, será. Retorno para Gona, boa tarde, está passando Eco Tango Índia. Eco Tango Índia, prossiga, mil pés, corredor axé. Doutor, Salvador, o Papa Romeu Fox Lima está 10 milhas do campo. Gente, Romeu Fox Trot Lima, visual com aeródromo. Afirmo. Chama agora a torre, 10895, bom pouso, Romeu Fox Trot Lima. 25, boa tarde. Voo 925, pode descer para 2000. Cruzado, Gol no 755. Acusará, Gol no 755. Torre Salvador, meu cordial, boa tarde, esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Ao atingir a rotatória, 360 pela direita. Em espera, aguarde instruções. Positivo, 360 à direita na rotatória, Romeu Fox Lima. Que com a bordo vai decolar para o aeródromo do batalhão da polícia, com pro norte. Cruza o campo já direto para o do setor de saída. Acione o código 0165 para táxi decolagem. Vai chamar a torre na frequência 1